verídicos, pela paz e pelo amor. Você está convocado, então chega mais, sofredor. Humildemente dá licença, olha só quem voltou. Eu só lamento pra quem desacreditou. Ei, sofredor, não vim pagar de ostentação. Vou lutar pela paz, a igualdade não se froma aqui na mão. Eu nunca desisto de uma batalha, objetivo traçado. Eu continuo na levada e sistema. Sai da frente que nós passa por cima. Abençoado pelo pai em cada verso dessa rima. Humildade e disposição, aqui nós temos de sobra. Se for colar pelo sucesso, então eu faço um rap moda. Jamais serei assim, jamais irei de ser, eu tô ligado que um dia a igualdade irá prevalecer. Status e poder, sua mansão, seu carrão. Você não vai levar dinheiro pra dentro do seu caixão. Várias pessoas no veneno, humilhadas, passando fome. Diz pra mim quanto por mês de miséria que você consome. Aí playboy, cê tá firmão, né? De boa, sossegado. Seu filho não tá internado em um leito abandonado. Nosso Senhor nos ensina a amar o semelhante. Minhas orações, eu peço isso a todo instante. Eu sonho um dia em ver a paz no planeta Terra. Um mundo com mais igualdade, mais amor e sem miséria. Se juntos todos nós sofremos, juntos podemos vencer. Se juntos todos nós morremos, juntos podemos viver. Que tudo isso seja intenso, não seja um momento crítico. A você que acredita, salve, salve, é nós verídicos. De Guaxupé, Minas Gerais, a Osasco, São Paulo. O que eu tenho que falar, eu falo, eu faço e não disfarço. Mano, Igor na missão, pra somar, não duvide. Lado a lado com meu parça, mano, F e o Revide. Deus no céu, paz na terra e muito amor no coração. Eu peço a ti, ó meu Senhor, que abençoe. Sou essa união. Tiros na cena, no gangue pra somar. Mais potente que as quadrada e os tiros de AK. Armados de sabedoria, consciência e marque na mão. Evolução, satisfação, nós que tá na contenção. A você que tá escutando, jamais desacredite. Verídicos, mano, Igor, mano, é só que rede. Verdadeiro no gangue pra somar. Como um vírus agressivo, é o rap no ar. Cantando o hino de protesto, manifesto e cua. Vai segurando o peso, monstro, tio, é nós que tá. Avisa nas ruas de terra quebrada, favela, os monstros na situação. Versando na mó disciplina, tomando de assaltos, barraco, as mentes em função. De miliano, de mano pra mano, se não conhece, passa a conhecer. Aqui, mano, F é sujeito, mais um maloqueiro, mestrado no bom proceder. Veracidade no bang, verídico, cada verso e pelas ruas. Ruas de sangue, tamo fazendo honra ao mérito do rap de favela, é nós que fecha. Puxa o bonde pros moleque, vim na ideia certa. Deus abençoe, mano, Igor, guerreiro de fé. Voz ativa de MG, quebradas de Guaxupé. Passou, matamos junto, meu mano, em prol da mudança. É pesada, pegada, é de verdade, é gangsta. Mais um manifesto sonoro que é em prol dos nossos. O hino vai se eternizar. Protesto em alta voltagem, rima sem massagem pros loucos se identificar. Voltamos pesado pro front, querendo a revanche, fazendo chicote estralar. De SP, o revide das quebras de Osasco, no rap agressivo fechar. Na trilha sonora dos morros, a Sonina chega levando a mensagem pros gueto. A flor da pele que sofre, que chora, a favela padece, nós cantos veneno. O bagulho na rua tá louco, os moleque cansaram de tanta miséria. Nos becos, no ódio, se amaram, perderam o medo, trocando na cena, no corre violento. Frieza sem emoção, na razão, dosando o ódio. Articulado, né, Jão? Estrategista é lógico, saúde, vitória, amor e hombridade. A bonança pra quem sobreviveu à tempestade. Vendo de luz na cena, no gangue pra somar. Mais potente que as quadradas e os tiros de AK. Armados de sabedoria.